as lágrimas caíam do meu coração. Pois a noite inteira sonhei com você. Oh, que sonho bom de amor, que noite linda. Nesse abandono fiquei a olhar nossas coisas desprezadas no mesmo desencanto. Parece dizer pra você voltar e muito nos querer. Vem, mata essa saudade, traz felicidade, me ajude a viver. Vem, mata essa vontade, faz realidade este sonho pra você voltar.